Seção 53 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Antologia Brasileira, coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, Volume 1. Organizada por Eugênio Werneck. A propósito da capitulação de Montevidéu, de Tobias Barreto. Tobias Barreto, Sergipe, 1839-1889. Tobias Barreto de Menezes foi poeta e filósofo, era um erudito e um sábio. Formado em Direito, foi lente na Escola do Recife. Os seus livros de Direito, considerados e justamente apreciados entre nós e fora do país, são, entre outros, Menores e Loucos, Questões Vigentes, Comentário Teórico e Crítico ao Código Criminal Brasileiro, O Mandato Criminal, etc., etc. Como poeta, Tobias foi um lírico de grande espontaneidade, graça e doçura. Os seus versos foram reunidos sob o título de Dias e Noites, por Silvio Romero, e editados pelos beneméritos senhores Lemaire e companhia. Conhecendo a fundo o alemão, Tobias familiarizou-se com as doutrinas então correntes na Alemanha e foi quem as introduziu entre nós. Ele escreveu em alemão e se correspondeu com filósofos alemães pelos quais era grandemente reputado e apreciado. Como crítico, Tobias Barreto escreveu, entre outros, os livros Traços de Literatura Comparada, Ensaios e Estudos, além de inúmeros artigos pelos jornais e revistas sobre literatura, direito, filosofia, crítica, etc. A propósito da capitulação de Montevidéu. Meus senhores, é inútil preambular. Um pensamento fraterno, radiante, supremo, flutua sobre as nossas cabeças, de parelha com o estandarte da glória. Acesa em nossas almas a ideia de engrandecimento, sentimos-nos grandes, queremos lutar. E neste momento que afundando-nos na abundância de uma existência de moços, esperançosa e vivida, achamos, tocamos alguma coisa demais. E essa demasia, senhores, é que somos brasileiros. Essa demasia é que é o livro desse povo épico e generoso, ajunta-se à estrofe montanhosa e sublime de um de seus grandes feitos. O Brasil agita-se, a mocidade o rodeia. O Brasil triunfa. A mocidade ajoelha-se com ele para contemplar nos pátrios céus o voo de suas vitórias. E na face de tudo que tem um pouco de alma para sentir, um pouco de sangue para derramar, um pouco de vida para morrer, lavra a claridade de um sentimento que absorve todo o viver positivo e ordinário, paixão nobilitante, purificadora, que o coração de um homem mal pôde conter com os seus ímpetos, que tendem ao passado, que tendem ao futuro. Com todas as suas avançadas para a morte e para a vida, para o céu, para a glória, para a luz, para Deus. E esse sentimento, senhores, é o patriotismo. Pode haver quem diga, tempo virá em que o grito dos alarmas, o lampejar das espadas nada signifiquem. Sim, mas lá mesmo adiante, aonde nos prometem levar os pontífices do progresso, quando o gladio tiver sido substituído pela palavra, a força pela ideia, o raio que fulmina pelo raio que esclarece, lá mesmo o homem deixar-se-á vibrar dessa paixão, que será sempre no seu peito o estremecimento enorme das selvas, dos campos, das solidões da pátria. O Brasil era o colosso da paz. O Brasil, esse pedaço do globo, cuja sombra bastará para eclipsar qualquer sol que se lhe pusesse diante, tolerou por muito tempo os insultos de ridículas pequenezas. Dizem que as águias, só depois de muito sofrer, determinam-se a punir com a morte as avezinhas insignificantes, cujos pios as incomodam. Tal aconteceu. O gigante principia a vingar-se, o panteão da história principia a renovar-se de grandes vultos, os campos de grandes mortos, os céus de grandes astros. A morte que se conquista pela pátria não é uma destas mortes lúgubres, choradas, misteriosas, comuns. Não. Morrer assim, ao fumegar das batalhas, é desembaraçar-se de um dos enigmas do nosso destino. É resolver o problema da grandeza humana. Morrer assim é engrandecer-se. Fim da sessão 53.